4.1.2 Projeções financeiras. Projeções futuras com base em dados históricos podem ser feitas automaticamente, ajudando na previsão de lucros ou perdas. Descrição: criar projeções futuras com base em dados históricos. Prompt: com base nos seguintes dados de receitas: R$ 20.000, janeiro; R$ 22.000, fevereiro; R$ 24.000, março. Projete as receitas para os próximos 3 meses, assumindo um crescimento médio de 5% ao mês. Na figura 8 que temos aqui, somos apresentados a um exemplo prático de como a inteligência artificial, especificamente o ChatGPT, pode ser utilizada para auxiliar na gestão financeira de um negócio. O que vemos é uma projeção de receitas para os próximos meses, gerada a partir de dados iniciais de desempenho e uma taxa de crescimento estimada. Imagine que você está começando um pequeno negócio ou precisa planejar o futuro de um empreendimento. Uma das primeiras perguntas que surgem é: quanto dinheiro vou ganhar nos próximos meses? Responder a isso com precisão é crucial para tomar decisões informadas sobre investimentos, contratações e até mesmo para garantir que as contas sejam pagas em dia. Tradicionalmente, essa projeção seria feita manualmente, utilizando planilhas e cálculos complexos. No entanto, com ferramentas como o ChatGPT, esse processo se torna muito mais simples e rápido. Basta fornecer os dados de receita dos meses anteriores e uma estimativa de crescimento, e a ferramenta gera uma projeção para os meses seguintes. Neste caso, a projeção foi feita com base em receitas de R$ 20.000 em janeiro, R$ 22.000 fevereiro e R$ 24.000 em março, assumindo um crescimento médio de 5% ao mês. A tabela resultante mostra como a receita projetada aumenta gradualmente ao longo dos meses, atingindo R$ 27.783 em junho. É importante ressaltar que essa é apenas uma projeção, uma estimativa baseada em dados e suposições. O resultado real pode variar dependendo de diversos fatores, como condições de mercado, ações da concorrência e até mesmo eventos inesperados. No entanto, ter uma projeção, mesmo que imperfeita, é sempre melhor do que não ter nenhuma, pois permite que você se prepare para diferentes cenários e tome decisões mais estratégicas. Em resumo, a figura demonstra o poder da inteligência artificial em simplificar tarefas complexas como a projeção de receitas, fornecendo aos empreendedores uma ferramenta valiosa para o planejamento financeiro. Essa projeção, embora não seja uma garantia de resultados, oferece uma base sólida para a tomada de decisões e o crescimento sustentável do negócio. A capacidade de gerar cenários futuros com base em dados históricos é um passo importante para uma gestão financeira mais eficiente e proativa.